última chave bíblica das 21 da volta triunfal de Jesus ao planeta que fundou. Chave número 21 na mensagem de Jesus para os sobreviventes. Jesus volta ao planeta que fundou, inicia o seu reinado na Terra com o moderno povo de Deus. Graças a Deus, chegamos à última das chaves bíblicas que anunciam a volta do Divino Mestre. 2000 referências há na Bíblia sobre o Cristo ou Salvador, veladas na maioria. Com muita clareza, no Velho Testamento aparecem 39. Com maior clareza no Novo Testamento, nada menos de 318. Ora, todo o Apocalipse, o último livro da Bíblia, é a apoteose da volta triunfal do Redentor da humanidade. Mas vejamos algumas palavras do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 17. Ele fala da corrupção moral e espiritual da humanidade terrestre. Escutai a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, escutai a lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. E me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor Deus. Estou farto de holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados. Não continueis com vossas ofertas vãs. O incenso é para mim abominável. As vossas luas novas e as vossas solenidades, minha alma detesta. Já estou exausto delas. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E estas palavras impressionantes no versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Mas logo no capítulo 2, diz o profeta: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e para ele afluirão todos os povos. Virão muitas nações dizendo: vinde e subamos ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos e sempre andemos pelas suas veredas. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações, e eles converterão suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós subiu ao céu, voltará do mesmo modo como viste subir ao céu. Primeira Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o próprio Jesus, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Epístola de Judas Tadeu, capítulo único, versículos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que voltou o Senhor Jesus entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores pronunciaram contra ele. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Para Jesus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor Jesus não tarda a voltar. E o próprio Cristo diz: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? Sim. Mas infelizmente só entre os cristãos do novo mandamento, sejam quais forem as religiões a que estejam filiados. Estes saberão perseverar até ao fim. Diz Martins da Cruz, estudioso das centúrias de Nostradamus: desde que animados de boa vontade, amai-vos uns aos outros. Os que não têm boa vontade para viver o novo mandamento de Jesus, a religião de Deus, amor universal, porque Deus é amor em todo o universo, esses desgraçadamente não têm fé para formar um rebanho único. A eles é endereçada particularmente advertência de Jesus no seu Evangelho segundo São Mateus, 24, versículo 44. A hora em que não cuidais, porque só cuidais dos prazeres mundanos, voltará o Filho de Deus. Meus amigos, meus irmãos, a chave 21 é longa. Por hoje basta o que foi lido do livro do presidente da LPV para alertar a todos que ainda se empolgam com os prazeres do mundo. Tanta gente que não pensa em Deus um minuto. Não tem tempo de pensar em Deus, muito menos em Jesus. Só quando quebra a perna, quando cai de cabeça, quando é atropelado, aí pensa em Deus e também se lembra da legião da boa vontade. Aí como eles ficam bonzinhos, humildezinhos. Mas quando essa gente tem dinheiro no bolso e saúde no corpo, coitado. Isso me faz lembrar o poeta. Tanta gente trabalhando ativamente para mais tarde viver infeliz. A dor é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, ouvem a nossa pregação e se lembram das palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade mesmo? É a verdade de Deus, porque só Deus salva. Religião não salva ninguém, não salva a si mesma. E todas as religiões humanas, nós já vimos na profecia, desaparecerão do mundo neste final de ciclo. E só restará para o terceiro milênio a religião de Deus. Perder, temos que pensar em Jesus daí para cima. E os que assim fazem, procuram a LBV porque sabem que só a verdade de Deus nos pode libertar. A época é decisiva, não há meio termo, sim ou não. Temos que escolher entre Deus e Satanás, entre o Cristo e o anticristo, entre o paráclito e o falso profeta. É dever de cada legionário salvar, inscrevendo na LBV, pelo menos um dos seus melhores amigos. Deus está presente.